Disposição de fazer um som, a qualquer momento surge daquele velho esquema, pois o tempo ainda urge. Corram ordenadamente para a saída de emergência, sem pânico. A ZAR, o poeta poligâmico, tipo um profeta islâmico. Previsões, o raciocínio lógico ainda causa confusões na mente de fulanos que se dizem manos. Mas felizmente eu sigo em frente, não me deixo abater por qualquer tipo de maldade que alguém possa fazer para nos atrasar de lá pra cá. Já vi uma pá de cara que jurou ser fiel à causa. Nossa proposta continua igual, um estilo de som que soe natural, um estilo original, porque eu não forço a barra e não falo que eu não vivo. Minha rima são meus trampos, minha mina e meus amigos. Se tá comigo bem tranquilo, que nesse trem tem espaço para todos. Foda-se o resultado da partida, a rima é o jogo. Foda-se o resultado da partida, estilo tóxico pros loucos. Esse é meu esquema, mano, inspirando no louco. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Estilo tóxico pros loucos. Esse é mesmo esquema, mano, inspirando no louco. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Então é isso, a nossa proposta, nova velha palhoça. Quem gosta, posta a favor, então me faça o favor de acender a viga. Me dá um gole dessa bira, aqui no flow eu vou, yo. Fecham-se as cortinas da vida, mas não acaba o show. A realidade é triste, mas na vida ainda existe coisas boas pra se ver. Pois onde houver maldade, tem o bem pra combater. Onde houver a luz, não haverá a escuridão. Essa é a real, sangue bom. Por mais que muitos pensem que não, a verdade te liberta, a mentira te acoberta. Os sentidos em alerta, cuidado com as ofertas e oferendas. Não se renda, entenda quem não improvisa emenda. Entre o dragão da inflação e o leão do imposto de renda, o povo vai pagando bem mais do que recebe. A verdade está lá fora, mas são poucos que percebem. A verdade está lá fora, mas são poucos que percebem. Estilo tóxico pros loucos. Esse é meu esquema, mano, inspirando no louco. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Estilo tóxico pros loucos. Esse é meu esquema, mano, inspirando no louco. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Oriundo de Brasília, passei por Curitiba, agora tô perto de Floripa pra mandar minha rima. Minha teoria vai passando de mãe para filha, como explicou o Mendel com as ervilha. Vou botando pilha, energize até ficar legalize. Todos a bordo, dentro e trás do gás, mas o que jaz, a paz versus a justiça, a poesia sulista. Sou fruto do conhecimento empírico, desfruto de um visual paradisíaco. Observo um zodíaco, um tóxico, mando movido a quilos de finos e litros de rasca, fantasidos. Vencido o inimigo, eu passo de fase. Codinome é ZAR, kamikaze da base. Codinome é ZAR. Estilo tóxico pros loucos. Esse é meu esquema, mano, inspirando no louco. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Estilo tóxico pros loucos. Esse é meu esquema, mano, inspirando no louco. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Cara, veja o que eu vejo em cada cara, um caranguejo. Caranguejo.